Seu moço, eu venho de longe. Alô, véi, bota pra descer. Planta, planta, pra que homem sou. Planta, colher, pra quem não plantou. Pichito, pichito, tão ficando feia e... namoradeira não querer lhe paquerar. Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira pra mulher namoradeira não querer lhe paquerar. Pichiquito, ô oh, pichiquito, tô ficando feia e você tá maturito. Pichiquito, ô oh, pichiquito, tô ficando feia e você tá maturito. Pra Bahia, oh, beira-mar. Pede via a canção da goiabeira. Fez a lua no mato pra cheirar. No cometa do forró bodó baiano. Ou nas cores da cauda do pavão. Sanse, pato, areque, se macunda. Sandaluças que cantam de coração. Vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam um pouco de outro amor. Quando vejo que essa praia é no mar. Ei, Dudu. Meu olhar não leva jeito de chorar. Quando vejo o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria. Quando vejo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou. Do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor. É mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam um pouco de outro amor. Quando vejo que essa praia é no mar. Olha aí, essa fonia vai só mordendo. Vai só mordendo. E a gente aperta naquela neguinha. Pelo meio do salão e o chinelo. Vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam um pouco de outro amor. Quando vejo que essa praia é no mar. Olha aí, essa fonia vai só mordendo. Vai só mordendo. Pelo meio do salão e o chinelo.